pensamento louco do poeta, iluminado pelo véu negro da noite, abraçado pela luz da lua, presença das estrelas. Lupa na cara, tocão na cabeça, não se importa com o que você pensa, por isso é livre, livre das suas algemas. Não se curva à ignorância de intelectuais que querem falar de lágrimas sem nunca terem sentido o aço que provoca e impõe a sua presença. Calibre 2. Noite brilha, seu caminho é escuro, de um lado e de outro, sentimentos impuros, entre ninhos de cobras e quebradas estranhas, o vício te consome sem piedade na mãe, nesse mundo cruel, seu veneno lançado, espalhando medo, por onde eles passam com o sexto sentido, domínio da vítima, pode ser você aí parado na esquina, vendendo jornal ou não dando trampo. Isso não importa, os caras querem a grana. O disparo foi dado, ninguém sabe de onde. Eu não esquento a cabeça, é farinha. De novo aqui rola de tudo, quem manda é o freguês. Chega mais, vem fazer sua cabeça. A minha foi forjada no fogo das trevas. Aprendi com sofrimento, desprezo, a sequela, solidão louca que invade meu ser. Paranoia zangada, tu pede pra morrer. Jesus olha pra mim, ouça minha voz. Sei que sou pecador, sei lá se vou ter perdão. Mas aí, não arrancar a fé do meu coração, ainda não. E vem nos ensinando, e nada aprendemos. As ruas é que ensinam aquilo que sabemos. Salmo 91, tatuado na alma. Microfone veneno, o instinto e a calma. Lute pela vida e abandone a morte. O caminho é estreito a quem não quer segui-lo. Eu não sou pastor, muito menos o Senhor. Somos filhos imperfeitos do perfeito Deus. Ele no céu e nós no inferno, calibre 12 somos nós, que faz um som eterno, recarrega como um tiro dentro do seu peito. Uma grande arma, observe direito. A vida começa aos 40, mas até pela sombra lhe colocam na forca, o pensamento vaga na sombra da lua, deixando fluir a mente obscura, refletiu no meu olhar. Não posso evitar, essa merda está matando pouco a pouco a esperança. E nas esquinas das calçadas, enrolados de quebrada, no frio de maio, adoecendo até a alma. A noite é uma criança que devia estar na cama, não vendendo droga pra poder matar a fome, se acabando nas esquinas, na porra do cachimbo. É, poderia ser meu filho.